vem a clarear. Já fugiu a noite, brilha a luz da lei. Um grito soa a aprontar. Cristo em breve vem. Qual forte vem da val, rugindo sobre o mar. Escuta-se a mensagem que do céu provém. Ouvi a grande nova, que alegria traz. Cristo em breve vem. Ó povos, tribos e nações, que escravizados no pecado estáis. Ó, preparai os corações, ó, porque demorais. Qual forte vendaval rugindo sobre o mar. Escuta-se a mensagem que do céu provém. Ouvi a grande nova, que alegria traz. Cristo em breve vem. Da morte queiram acordar, trevas e pecados a luz hão de fugir. Em breve iremos encontrar Cristo que há de vir. Qual forte vendaval rugindo sobre o mar. Escuta-se a mensagem que do céu provém. Ouvi a grande nova, que alegria traz. Cristo em breve vem. Cristo em breve vem. Cristo em breve vem.